não nego. Confesso, descarrego nos meus versos a dor da perda de um irmão que acelerou o processo. Eu protesto, senão eu fico louco, eu vou pro inferno, porque os corações estão no clima do inverno. Eu me entrego a uma angustiante sensação de não poder tirar quem eu queria da função. Esse então minha questão, meu ponto de visão, o que mais nos foi dado além da manipulação. E pense bem, aqui também tem gente de bem que só quer viver em paz sem fazer mal a ninguém. Não é por nada, é pelo tudo que há que falta. Não é de graça, é por quem morre, por quem mata. Um anjo baleado, a fuga pelo pelo que eu conheço. Inevitavelmente é alguém que eu tenho apreço. E ouço alguns conselhos de que devo me afastar, mas na falta de uma mãe favela dota pra criar. Quem é filho sabe, viu, então se cale tio. Fogo no pavio, tá de boa pra barril. Espero que dessa vez não aconteça nada, que meus sonhos não pereçam vermelhos na calçada. Periferia, ser eternamente seu. Obrigado por poder cantar um verso que é meu. Que não falte voz, caneta nem papel. Que olhem por nós, nem que seja lá do céu. Periferia, ser eternamente seu. Obrigado por poder cantar um verso que é meu. Que não falte voz, caneta nem papel. Que olhem por nós, nem que seja lá do céu. As que se foram e não estão, mas entre nós, esteja onde estiver, daí escutem nossa voz. Me diz aí, vai, se não bateu saudade de alguém ou sentir-se incapaz, mesmo só querendo bem. É sim, ter que assistir um grande amigo se matar. A importância de um segundo quando não dá pra salvar. Quem já viu a vida inteira passar na sua frente ou já pulou grande fogueira, sei que compreende. O tempo ameniza, mas nunca cicatriza. Não existe valor quando se trata de uma vida. No rap, encontro meu refúgio, é coisa séria. Eleva meu espírito, transcende minha matéria. Pros poetas da favela, nunca deixem de rimar. Pros parceiros de mil grau, uma chance pra mudar. Os que se foram realmente, espera um bom lugar. Pra quem ficou de coração, bem melhor é vigiar. Periferia, ser eternamente seu. Obrigado por poder cantar um verso que é meu. Que não volte voz, caneta nem papel. Que olhem por nós, nem que seja lá do céu. Periferia, ser eternamente seu. Obrigado por poder cantar um verso que é meu. Que não falte voz, caneta nem papel. Que olhem por nós, nem que seja lá do céu. Periferia, ser eternamente seu. Obrigado por poder cantar um verso que é meu. Que não falte voz, caneta nem papel. Que olhem por nós, nem que seja lá do céu. Periferia.